E desce mais uma que hoje eu vou beber. Um abraço ao nosso amigo Sargento Jean. Todo mundo falou não mexe com ela não. Não vai não. Eu doido com ela e a galera botando pressão. Não vai não. Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração. Meu coração, eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação. Tô com a moral no céu. Tô com a moral no céu, eu tô. Tô com a moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com a moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Demorou, mas começou. Vou puxar você no laço, mulher. Todo mundo falou não mexe com ela não. Não vai não. A galera botando pressão. Não vai não. Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração. Meu coração. Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação. Tô com moral no céu. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Quero ouvir. Tô com moral no céu. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Demorou, mas começou. Um abraço ao nosso prefeito de Val. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, satisfação. Pedi pra parar, parou.